derrotando um inimigo chamado mediocridade. Joe Mazzone. Mensagem 16. Mentirinhas inocentes deixam marcas profundas. Limites quando se vive de modo sempre correto. A honestidade ainda é a melhor política. Contudo, parece que há, atualmente, menos partidários da boa política do que costumava haver. Jorge Braque afirmou: a verdade existe, a falsidade precisa ser criada, e Cervantes observou: a verdade irá se sobrepor à falsidade como óleo sobre a água. As mentirinhas inocentes deixam marcas em sua reputação. Não se pode distorcer a verdade sem que se empobreça a própria biografia. Não se pode esticar a verdade sem fazer com que se torne muito rala. Quando a verdade é distorcida, ela se volta contra o responsável pela distorção. A verdade vence qualquer discussão, se nos apegarmos a ela até o fim. Apesar de a honestidade não ser algo popular, ela é sempre a coisa certa a se seguir. O fato de ninguém querer acreditar no que é verdadeiro não reduz a validade da verdade. Duas meias-verdades não formam necessariamente uma verdade. Tome cuidado com meias-verdades, pois você pode acabar enrolado na metade errada. A mentira tem pernas curtas, precisa sempre do apoio de outras mentiras para se sustentar. Não existe substituto conhecido para a verdade. Não existe substituto aceitável para a honestidade, e não existe justificativa válida para a desonestidade. Nada se revela mais sórdido do que as mentirinhas inocentes. Algumas vezes, uma mentirinha começa como uma historinha muito inocente, mas, em geral, ela termina como um intrincado e longo drama. Pode parecer que uma mentira irá resolver o presente, no entanto, ela não possui qualquer futuro. A única maneira de uma pessoa ser verdadeiramente livre é sendo apegada à verdade. João 8:32 assegura: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade é poderosa, e sempre prevalecerá. Uma pessoa obscura nunca produz uma vida brilhante. Herbert Casson pediu: mostre-me um mentiroso, lhe mostrarei um ladrão. Não se acredita em um mentiroso, mesmo quando diz a verdade. Jorge Bernard Shaw escreveu: o castigo de um mentiroso não é, de forma alguma, o fato de que ninguém acredita nele, mas o de que ele não pode acreditar em mais ninguém. Os mentirosos não possuem amigos verdadeiros. Se você mentir, e depois disser a verdade será considerada mentira. Ditado sumério: os honestos mudam de ideia para serem coerentes com a verdade, e os desonestos alteram a verdade para que ela se encaixe em suas ideias. Não existem graus de honestidade. A Bíblia aconselha: que o amor e a fidelidade jamais o abandonem, prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Provérbios 3:3. M. Humbeck declarou: não existe um poder mais formidável sobre a terra do que a verdade. Reflita no conselho de Perley Book: a verdade é sempre um estímulo. Então, fale a verdade para que a sua vida não seja um tédio. Fim parte 16.